chega pra cada um. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, 1 da tarde. Ah, compadre, eu lamento. Estamos chegando com o Pretinho Básico e Coca-Cola. Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Lojas Colombo, confira as ofertas da TIM nas Lojas Colombo. E Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Como vão, queridinhos, tudo bem? Estão nessa ladainha aí, porque que ladainha é essa? Ladainha do lamentável. Isso é lamentável, lamentável. Isso é saudade, isso é nostalgia. É, é verdade. Sim, depois do Discoraminha, né? Porra. Que momento, toca Los Hermanos, toca Video Hits, toca Pato Fu. Melhor Peter, época da minha não vida. Não te dizer o que eu penso já é pensar em dizer. É verdade, Potterzinho. Bah, Los Hermanos, como eu gosto de Los Hermanos. Se a gente já não sabe mais ir um do outro, meu bem. Não tem aquela arma aí, meu. Que resta é chorar. Por isso que ela foi embora. O Potter tá apaixonado. Isso é demais. Não tô, não. Isso aí tá apaixonado. É a vida. Tá sim, tá apaixonado. Isso serve pra qualquer tipo de relação. Tá bem. Qualquer tipo de relação. Tá se sentindo em Paris. Não, cara, tô me sentindo em Porto Alegre agora. Por isso que ela foi embora. Porto Alegre de novo, cara. Para, Porto Alegre. Para, tá apaixonado, meu. Baiano. Parou, Porto Alegre, parou. Toca, vivendo em Porto Alegre. Parou. Fala, Mr. P, tudo bem, querido? Tudo bem, você está bem aí? Beleza, boa semana a todos. Eu estou ótimo. Boa semana a todos, meu Marcos Piangers. Pô, felizão, né? Segunda-feira, né, é meu Piangers? Dia favorito. É mesmo. É, mesmo, cara, sabe que eu também tô é nessa. É meu dia favorito da semana, segunda-feira. Se o cara encara a segunda-feira como um dia de início, um grande de recomeço, um grande dia de recomeço, o cara vai bem até o final da semana. Fala, Porã! Oi! É isso aí, gente. Maoi! Maoi. Potter, bom, Potterzinho já deu discurso. Tô bem, tô bem. Boa tarde. Tudo certo, a estrela móvel do Pretinho Básico desta segunda-feira, como em todas as segundas-feiras, 13 horas, é o Homem Galpão Crioulo, Neto Fagundes! Tá, olha só, parou com a grinhagem agora, não, hein? Twitter, parou com a grinhagem. Twitter. Eu vou desligar o teu monitor não, de novo. Desliga, eu vou desligar teu monitor. A gente precisa da audiência dos 175 mil seguidores. Tem estagiário pra isso. Muito bem. Fala, meu compadre querido, tudo bem? Tava falando da segunda-feira, né? Maravilhoso. E amanhecer também é bom, né, cara? O cara tem que começar o dia também pensando nas coisas boas que o dia pode proporcionar pra gente. Cara, eu adoro acordar e... Tu acorda mal-humorado? Não, acordo meio-dia e meia assim, feliz, cara. Me espreguiçando. O cara que acorda meio-dia e meia já acorda de mal com a vida. Acorda de bem com a vida. Porque a vida já tá rolando desde cedo, cara. Ah, será? Claro, velho. Uma vez eu acordei cedo. 5 da manhã, o bicho já tá pegando. Mas... imagina pra quem apresenta o Bom Dia Santa Catarina, o Bom Dia Rio Grande. Não tem dinheiro que pague. O Bom Dia Brasil. Insalubridade eles ganham. O nosso querido Mr. P, cara, sim. O Neco. O Neco acorda. Que hora tu acorda, Neco? Pra estar aqui às 6. O Neco de Canoas. O Neco de Canoas, quando acordava às 5 pra ir trabalhar no Bradesco Turismo. Pô! Sendo que o Neco tinha ficado no Sesgapa até as 4:30. Claro. Ficava no Sesgapa até as 4:30. Fogo na roupa. O Pi trabalhar numa empresa de turismo é uma coisa que não combina muito. Sim, gosto de ficar em casa, cara. O Pi, mas isso eu já sabia. Ele viajou pela primeira vez nesse ano. Nesse ano, acho que na década. Na vida. Agora foi pra São Paulo, veio o Yuchu. Ah, é? Pô, e aí, como é que tava, meu? Como ele não viaja muito, ele não levou o carregador de celular. Ah, não. Esqueceu o carregador de celular. Eu tentei de dizer pro Piangers hoje de manhã, pô, eu queria ter te mandado uma mensagem durante o show do YouTube, porque o Piangers foi um dos responsáveis pela minha ida, que eu já nem pensava mais em ir. E há 3, 4 semanas atrás ele me falou, olha, tem um amigo meu, o Fábio, que isso consegue aí ingresso, tu não vai ir? Eu, puta, mas agora eu vou, já que tem, eu vou. Aí fui. E é espetacular. E queria lá mandar uma mensagem pro Pierre, dizendo, Pierre, obrigado, tô aqui emocionado e lembrei de ti, tu faz parte dessa emoção que tô vivendo. Longe de casa, Pierre, tô com um pouco de medo. E aí, sim, todo cagado. E aí... São Paulo é grande, grande. Filmei. São Paulo é grande. Filmei como é grande, como tem prédio. Prédio alto. Sim, uma coisa louca, prédio alto, não para de passar engarrafamento. Prédio. Engarrafamento, pessoas. Muito times, gente. Clubes, vários, mais de dois. Impressionante, né? Sim, eu mais ali, atucanado, mais de dois. E aí, querendo mandar mensagem, acabou a bateria na abertura do show. Filmei a abertura, o início, e acabou a bateria. Ainda bem, aí falei pro Pierre, mas tu não leva. Ainda bem, porque aí tu viu o show. É verdade. Não ficou preocupado com as outras coisinhas, né? E uma coisa absurdamente extraordinária. E tinha muito gaúcho, muito catarinense, e parecia que eu tava em casa, porque cada lugar que me virava, E aí, Pi, manda um abraço do Pretinho. E o tempo todo. Tem um e-mail aqui, inclusive. Na chegada sobre isso. Na chegada no aeroporto, no hotel, durante o show. Pá, que tem, coisa, tem uma pessoa aqui na mesa. O próprio Bono. Bono falou uma hora. Ô, Pi! Dormiram juntos, dormiram juntos. Give me a hug in the portinho. Tem uma pessoa aqui na mesa que falou pra mim aqui no meu fone, pergunta onde eu vi esse show. O nome dele é Luciano. Chicago, nos Estados Unidos. Que legal, Potter. Que bacana. Deixa eu ver aqui, deixa eu subverter a regra, a lei do programa aqui, que começa com, que diz que a gente deve começar com os destaques do Clique RBS para ler o e-mail a propósito do que está sendo debatido na mesa. Olá, pretinhos, quero parabenizá-los pelo sucesso e dizer que peguei o mesmo voo e repartiu táxi para o Morumbi com o Mr. P. Ai, e sua esposa. Mas repartiu táxi. E o P ainda pegou a sortinha da Gol, botou no bolso e o almoço dele foi aqui. Deixa eu mandar aqui, ó. Sua esposa Fortinha. E eles são muito legais e deixaram minha amiga e eu ir no táxi com eles. Tentei descobrir com ele uma música que procuro há tempos, mas não acho. Uma música do Paul McCartney, que o Fetter tocou no especial do meio-dia que teve show em Porto Alegre. Ficou cantando pra ti, ficou cantando. Foi a primeira música a ser tocada, mas como eu não sabia o nome e nem cantá-la, o Pi, infelizmente, não conseguiu me ajudar. Não foi difícil. Espero que o Fetter lembre. Eu também não vou conseguir te ajudar, amigão. Quero deixar um abraço a todos e mandem um pode ficar tranquilo que na saída do show tem táxi de sobra. Tem táxi sobrando lá no Morumbi, querido. Pra minha amiga Ângela, um beijo pra minha madrinha Sandra, que ouve o PB comigo todos os dias, quando vamos para o trabalho à 1 da tarde. Cristiano Silveira mandou aqui pra gente. Obrigado, Cristiano. Pô, teve uma homenagem bonita no final de show, né? Opa, as crianças daquela escola do Rio. Aliás, várias homenagens na rodada no futebol. O Corinthians, todos os jogadores usaram a camiseta com o nome de uma das vítimas da, né, da chacina lá em... Agora me explica o que o Corinthians tem a ver com o negócio. Vamos botar nas camisetas o nome das crianças. Assim, espertalhão. Quer aparecer, marketing, isso aí. Não, como é que o Corinthians vai aparecer mais do que já aparece? Quer aparecer, cara. Óbvio que sim, mas é uma homenagem bonita, né? Não acho que seja, querer aparecer. E no caso do YouTube, é legal a gente ver que não há uma exploração do troço, né? Que é o que é mesmo, pela sensibilidade, pela homenagem e pelo envolvimento que todos devem ter cada vez mais por algo contrário do que aconteceu. Porque quando alguém explora aquilo ali, aí realmente é ruim, mas não foi o caso. Não, do YouTube, foi sutil, né? Sutil. Ainda mais o tamanho do YouTube, né? O YouTube não precisa se apoiar nisso pra aparecer, sim, né? Pelo contrário. Assim como o Corinthians. Isso eu comentava com o Porã hoje pela manhã. É impressionante tu ver a história das pessoas e como as pessoas vão se modificando conforme o tempo e vão se adequando quando as suas novas realidades. Quando a gente via o Bono e todo o YouTube no início de carreira, era uma contestação, era uma coisa voraz, era uma coisa de realmente questionar, contestar. Depois vai passando o tempo, essa velocidade vai diminuindo em determinados momentos, o discurso e a oratória vai aumentando em contrapartida a outra atitude mais fervorosa, e agora há uma contemplação. E toda essa contestação tem uma nova forma, né? Que é através da atitude, através do comportamento contido muitas vezes, através até do silêncio, e que diz muito mais do que eles estão fazendo ali, ponto final. Sabe eu vi uma entrevista dele esses dias, ele falando justamente sobre isso, que ele parou com aquela história do discurso. O discurso tá menor no show, porque afinal de contas... É uma pena, porque lotava o barca. Afinal de contas, somos uma banda de rock, ele dizia. Agora só beija homens. Mas a nossa música continua sendo de contestação e justiça social, como de Bob Marley e The Clash, ele falou. Demais, né? E olha como isso pode modificar o comportamento das pessoas e como isso a gente precisa. Que num determinado momento do show, tava do meu lado ali um grupo de Minas, tanto é que pegaram no meu pé, me chamando de Frank Zappa, e eu tava com a bandeira do Grêmio, e aí o atleticano se identificou comigo. Pegaram só no teu pé. Qual Atlético? Sim, o Atlético Mineiro. E aí esse cara começou, na nossa frente, um cara pegou a namorada, na cacunda, como se diz, né? E ele começou a gritar, desce, desce, na garupa, e meio que deu uma cutucada no cara. Meio que deu um empurrãozinho assim, né? E deu uma ameaça de briga. Porque aí o cara largou a menina dele, se virou. Quem é que fez isso? Pá. Aí já chegou usando o cara. Foi tu, Frank Zappa! E ficou ruim, né? Ficou ruim o clima. Clima ruim. Alguns segundos. Não precisa. Olha, não demorou 10 minutos, entrou o ano. E no que começou a tocar o ano, o cara esse que gritou, o atleticano, que deu uma cutucada, empurrou, cutucou o cara na frente assim, ó. E chamou ele e... Desculpa, me dá um cara. Beijo na boca. Desculpa pelo que eu fiz, não devia ter feito. Oh, e abraçou o cara. Que massa. Isso só... Exatamente. E vinha a mensagem antes, né? de somos um só, etc. Blá, blá, blá. Impressionante. Massa, eu conheci o Porã no Queridos, vamos Sepultura. Aos destaques comentados do Clique RBS. Não há mais como segurar. São três destaques que não têm a menor importância, na verdade. Quer dizer, um deles tem uma importância, que é sobre vamos deixar a claro verba. Que não, ah? não, a culpa não é do Clique RBS, é de quem selecionou. É de quem seleciona, exato. Tem muita coisa interessante muita no Clique RBS. Muita coisa interessante no Clique RBS. Mas o estagiário, ele escolhe ali sessão de economia, de agropecuária. É. Mas vamos aqui, ó. Um quarto da verba do estado de Santa Catarina é direcionada, ou é direcionado, o quarto da verba direcionado para Florianópolis. A polêmica em torno do investimento de 172 milhões de reais para concluir a restauração da ponte Ercílio Luz trouxe à tona um embate histórico sobre a destinação de recursos para a capital e para o restante de Santa Catarina. O governo começou o mandato afirmando que iria reduzir a obra na tentativa de diminuir a equação, que prevê 23% dos recursos em obras viárias e infraestrutura somente para Floripa. Mas teve que rever a ideia devido à pressão na capital com a notícia de que o cartão postal corria risco de cair, de desabar a ponte Ercílio Luz. A desproporção é mais sentida em Joinville, por exemplo, a cidade com a maior população do estado, 515 mil habitantes, pouco mais que isso até, receberá 40 milhões de reais para o programa de mobilidade da cidade. Isso representa 8 vezes menos o montante que será aplicado na capital e 4 vezes o que será injetado somente na ponte Ercílio Luz. Deixa eu ver se eu entendi, Magnata. Um quartinho só pra Floripa. Um quartinho só pra Floripa, de toda a verba do estado de Santa Catarina vai pra Floripa. A Floripa tem que abastecer lá, né? Derruba essa ponte logo. Pô, cara, eu tava pensando nisso, velho. Pô, que saco. O maior símbolo de Santa Catarina, de Florianópolis, é o seu povo, cara. Sabe? O seu povo, a sua cultura. Derruba essa porcaria aí, ninguém mas derrubar a ponte, eu acho que não. Mas é muita grana, velho. É muita grana, é muito dinheiro, é quanto que vai custar tudo, Marcos? Tu já sabe disso aí? É 40 milhões, pô. Porque a árvore de Natal, aquela, foi a mais cara do mundo. 172 milhões de reais, velho. É, eu comparei com a árvore de Natal, foi a mais cara do mundo. Deixa essa ponte bonita com luzes ali, faz outra. Não, ela vai cair se não mexer. Ela vai cair. Mas desmonta ela. Só tem água embaixo. Então desmonta ela todinha, não deixa cair, e aí um abraço. Acabou, pronto. Manda pro ferro velho. Mas daí pra desmontar, gasta 20 milhões. Tá. Não é fácil montar uma ponte. Almeida, quem gasta 20 milhões? É as empresas que fazem esse tipo de trabalho de restauração, rever aí os seus custos, né, cara? Porque tá muito alto isso. Não, né? E assim, eu não quero insinuar nada, mas eu tô insinuando. Isso, eu desde que eu me conheço por gente, meu, eu tenho 30 anos, há 30 anos aquela ponte ali não passa carro, não é usada. Aquela ponte nada. Dá pra cair há 30 anos essa ponte. Uma hora vai cair. Há 30 anos fala-se de restauração, pra ela ficar boa, dá pra usar, passeio pra passear a pé, tem umas feirinhas lá em cima, poderia ser um negócio espetacular. Poderia, né? Ponte. De primeiro mas mundo, já, né? Há 30 anos ninguém fez nada, então eu acho que vamos reconhecer a nossa incompetência e desmontar essa ponte logo, fazemos outra mais bonita. Vamos? É combinado, saída. Gente. Tu viste que é o seguinte, ninguém pode se meter, porque o único catarinense aqui, né? Com certeza todo mundo tem quieto. Muito catarinense dependendo do cartão postal, né? Cartão postal, tudo mais. Tem gente que gosta. Opinar, né? É claro que eu adoro milhões. Chegar na beira-mar norte e dar de cara com a ponte, né, velho? É óbvio, quem é que não gosta de noite, especialmente? Não, mas é que o pedido assim, gente, vamos derrubar. Pra quem é daqui? Sim, tem que ser dele. Tem que ser dele. DENIT autoriza a empresa a instalar 126 controladores de velocidade em rodovias federais gaúchas. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, serão instalados 57 radares fixos e 69 lombadas eletrônicas. A vencedora da licitação foi a empresa COP Tecnologia. De Santa Cruz? De Santa Cruz. É. Aquela mesa. Estava envolvida na matéria do Giovanni Grisotti. Exatamente. Os pontos foram definidos após um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal sobre os locais onde mais ocorrem acidentes de trânsito e atropelamentos. Aqui em cima, na Correia Lima. Entre estes pontos... Não, é Estrada Federal. Rodovia Federal. Tá. Entre estes pontos estão localizações na BR-101, onde vão ser 5 lombadas e 6 pardais, na BR-116, 6 lombadas e 1 pardal. Além destas rodovias, as BRs 153, 386, 471, 158, 285, 287, 290, 293, 392 e 472 também receberão. Só no último final de semana, ao menos 20 pessoas perderam a vida nas estradas gaúchas. Nesse exato momento hoje, eu e o Peões de Manhã comentamos que a Freeway era uma... É a estrada que mais passa carro e é que acontece acidente, né? Menos acidentes. Menos acidentes. E acaba de morrer um motociclista lá. Na Freeway. Na Freeway, fechou atrás de um Polo. Mas é um número absurdo, um final de semana nas ruas, nas estradas do Rio Grande do Sul, morrer 20 pessoas. Isso aí é morte de feriadão, cara. É isso aí. É número de morte de feriadão de Páscoa, de carnaval, de fim de ano, né? É assustador. Agora, não adianta, velho, não adianta tu botar um pardal aqui e outro pardal daqui a 8 quilômetros e outro daqui a 20, e não adianta, velho. Não adianta nada isso, entendeu? Porque... Só se for em ponto crítico, né? Se for em ponto crítico, a alta velocidade pode causar muita coisa. Tu vai ali e diminui. Okay, uma curva, sei lá, qualquer coisa. Não, um lugar de perímetro urbano das cidades, onde que são cortadas por rodovias, sejam estaduais ou federais. Ok, justifica o pardal ali, justifica a lombada. Mas, por exemplo, na Castelo Branco, a gente já falou isso, né? Na Castelo Branco, cara. Em Porto Alegre, dentro de Porto Alegre, tem um pardal de cada lado. Na saída. Quem entra e pra quem sai. Aquele pardal não adianta pra nada. Nada, tu diminui a velocidade para 80 km por hora e depois vai a 120. Ou vai a 100, que é quando, o que permite a federal dali para frente, entendeu? Eles devem ter as estatísticas de quantos acidentes são provocados por velocidade. Pô, eu queria ter acesso às estatísticas de acidentes, mas onde tem o pardal? Na matéria do Giovanni Grisotti, no Fantástico, mostra que os pardais não estão aonde as estatísticas... colocariam os pardais. É isso aí. É esse o mais grave. É pra arrecadar mesmo. Uhum. Na chegada na Castelo Branco, eu até entendo que tu vê na Freeway a 120, 110 estado, ali e tudo mais, né? E aí tu é obrigado por aquele pardal a diminuir a velocidade pra entrar. Mas ele tá muito longe da entrada, aquele pardal. Já tá tão à frente da entrada. Vem correndo, só pra fazer na Atlântida aqui, eu já passo por ali há 15 anos. E aquele ponto ali... Tem, não tem, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A tua velocidade ali vai ser sempre a mesma. Entendeu? Mas eu chego... E antes daquele pardal tá ali, volta e meia tinha ali um azulzinho. É isso aí. Escondidinho ali atrás de uma moita. Na moita. Como eles ficam também na Padre Cacique, na Borges de Medeiros, tem árvores ali especiais onde eles se escondem atrás do carro. Não, é sombra, cara. Eles querem sombra. Não é sombra, não. É pra multar mesmo. É, e o argumento, talvez... Porque se fosse pra fiscalizar, né? Desculpa, Pia. Se fosse pra fiscalizar... Tem aqui, ó, o radar aqui na frente pra pegar o infrator. E lá na frente uma blitz... Pra parar esse cara que já foi multado ali pra dizer, o senhor já foi multado ali por estar acima da velocidade. Sim, por isso até tem a diferença de notificação e multa. Exato. É, porque uma é notificação, a outra é multa. Quando tu é notificado, não significa que tu seja culpado e que tu vai pagar. Tem direito até a te defender, né? Claro. Por isso a notificação. Mas o mais lamentável de tudo é a grana não voltar pra estrada, né? É essa grana arrecadada não voltar pra melhoria de estrada, pra... Sim, aí o que acontece? Os caras acabam criando os pedágios. Acho que é mais porque, assim, levar multa, todo mundo eventualmente vai levar, fiscalização, pardal, o azulzinho escondido, eventualmente você vai pagar a multa. Agora, vê esse dinheiro investido na melhoria de estradas, na duplicação de estradas, na diminuição de acidentes através de infraestrutura, Mesmo na cidade. É. Pô, desculpa, Pedro, tá louco pra falar? Não, só ia dizer que são duas coisas diferentes que eles devem ter como argumento. Uma é a conscientização, por isso a multa sem necessariamente estar se preocupando com um local que pode ocorrer um acidente. E aquele outro de realmente precaução e prevenção para não acidentar. Provavelmente seja isso. E deixa eu só aproveitar e falar que nós estamos comentando um negócio de azulzinho. Tem umas placas em Porto Alegre que estão me deixando agoniado, prestem atenção e... Tia, aquela do veado? Não é essa. Mas se mudou a forma de escrita e sinalização de alguns pontos e algumas placas. Vocês já viram que algumas placas estão, por exemplo, proibido parar e estacionar. Exatamente. Tá? Uhum. Agora, além do E com um X em cima, está escrito embaixo início e uma seta apontando pra frente. A partir dali. E aí esses dias eu... Nunca teve a seta pra informar, mas a placa é da placa pra frente. Exato. E eu vou admitir, dentro da minha burrice, fazer o quê? Da minha ignorância, que eu me atrapalhei. Quando eu parei na frente de um... Porque eu sempre achei o seguinte, ó. Placa proibida estacionar e parar é a partir daqui pra frente. Certo. Se tá na placa proibido estacionar e parar, que é daqui... Mas está escrito embaixo, início, uma setinha para lá, eu interpretei o contrário. Opa, então talvez daqui para lá possa estacionar. Aqui é que não pode. Não, não. Atrapalhou, atrapalhou. Atrapalhou. Atrapalhou. Pra quê? Confundiu. O azulzinho, se tu perguntar pra ele isso, ele vai te chamar de burro. Vai. Ele vai dizer, mas tu é burro, tu tem que voltar pra autoescola. É. Aos berros, como eu vi na rua hoje um cara tratando um outro, azulzinho tratando aos berros o pobre do motorista. E aí, motorista. Um pouco mais adiante, uma placa de só proibido estacionar. E também com a setinha. Início a partir de agora. Puta, mas pra que isso? Sem contar o meio fio que antigamente o branco... Podia. Amarelo não. Não, é isso. Não existe mais isso. Ah, é? Não existe mais isso. O que vale é o que tá na faixa. A pintura na faixa. Esquece meio fio. Meio fio amarelo, se não tem placa proibida estacionar parado, pode estacionar. Meio fio amarelo é a seleção brasileira. Mas tu imagina, deixa eu fazer um contraponto aqui, tu imagina o que deve ser o trabalho desses caras, né, meu? Porque todo mundo tá com a razão, né, meu? Né? O motorista tá sempre com a razão, o motorista nunca tá errado. E esse cara tem que estar na rua trabalhando todo dia, velho. É difícil, se fosse azulzinho, ia bater metas todas. Como assim, Porã? Não, tu imagina. Não, o motorista tá com a razão se ele tiver dentro da lei. Se ele estiver fora da lei, mas não faz o motorista. É um bichinho escroto. O motorista sempre acha que tá com a razão, que ele não tá fazendo nada de errado. A gente parte desse pressuposto. Ah, não, tô só aqui resolvendo um problema, amigo. Como assim resolvendo um problema no telefone? Não pode resolver, não pode, né? Mas ao mesmo tempo. Lei, e ao mesmo tempo... Também não pode pegar tão pesado assim com a profissão do azulzinho, pois tudo bem. Existem falhas como existem várias outras profissões, mas cara, quem tá falhando mais aqui nesse setor e muito é o motorista, não, cara. Mas não estamos falando do azulzinho. Não, mas eu tô falando da questão, chegamos no azulzinho, né? Ah, chegamos no azulzinho, porque tava aqui falando que ele se esconde. É que o azulzinho é uma ponta e o condutor é outra ponta, né, cara? E no meio tem a lei. E não justifica que por trabalhar todo dia, que ele tenha que trabalhar todo dia, ele vai ter que se dispor com alguém que tá ali, né? Ele tem que cumprir a parte dele. É que nem eu dizer, hoje eu não vou tocar bem porque eu viajei muito, eu tô muito cansado, entendeu? Cada um tem o seu dia pra trabalhar. Eu sei dizer bem que eu me atrapalhei com a escrita início, não entendi porque... Eu vi uma cena hoje pela manhã, rapidamente aqui, subindo o morro, tem um quartel, né, do CPOR ali. E aí, eventualmente, os militares se movimentam em comboio, Tchê. Pra cima e pra baixo. Gauchão, pra cima e pra baixo, vão de caminhão e tal, e moto. E aí, cara, suada, né, Tchê? Rola um estresse no trânsito, porque eles saem com sirenes a milhão e acelerando moto e Harley. Agora eles têm umas motos maravilhosas. Estradeiras agora de velocidade também, e saem. Dá pra ir na garupa. Dá uma tensão aquilo, e aí eles param o trânsito. Bandeirinha. Para aí, porque eu te mandei parar! Parou! Cara, uns troços. Assim, parece que é o que tá iniciando uma guerra, velho. Esse cara, clima, que coisa desagradável. É o Paraguai, né? É um troço assim, um amigo meu teria uma descrição pra esse gesto, mas eu não vou poder usar, até porque eles nos ouvem ali no CPOR, eu conheço muito, fiz CPOR, inclusive, conheço os caras. Mas eu já tive uma vez uma escopeta apontada pra mim. Tu merece, mano. Por quê? Tava assaltando um banco. Tu tava assaltando um banco? Não, tava nos ingleses, aí tava procurando um carro parecido com o meu carro. E aí já vieram os policiais com escopeta e tal. Na parede. Com essa cara só pode ser isso aqui. Na parede, vagabundo. Pode, arma na cara. Sabe que eu às vezes também penso que essa que tá procurando um carro igual o teu, eu acho que é um argumento que eles usam pra não ficar... feio. Entendeu? É, porque como se tivesse duvidado de ti, porque eu também já fui atacado em procura de um carro igual ao teu. Mas eles não precisam desse argumento. Eles são autoridades. Eu também acho, mas pra não causar constrangimento. Eles nem ordenaram o porta-malas, tinha 3 cadáveres. Olha, o último destaque do Clique RBS, hoje, 5 da tarde, acontece a estreia de Paulo Roberto Falcão pisando de volta ao vestiário do Esporte Clube Internacional. Às 5:30 da tarde ele vai dar uma coletiva, então a assessoria de imprensa do Inter tá pedindo aqui que a gente use o espaço do Pretinho Básico para convocar a torcida colorada para estar em frente ao vestiário do Beira-Rio às 5 da tarde, esperando o ídolo maior da história do clube, nosso querido Paulo Roberto Falcão, eterno camisa 5. Hoje, então, às 5 da tarde. E depois a entrada para dentro do estádio para assistir a entrevista coletiva do Falcão às 5:30 da tarde, a apresentação oficial do Falcão pelo Sigman, pelo Luigi, pelo Esporte Clube Internacional. Todo mundo entra pelo portão 8 e pode assistir, então, no telão do Beira-Rio, a estreia, a coletiva do Falcão. Eu acho que o Vanzolin tem maiores informações, né? É, tô bastante feliz, né? Ninguém menos que o sogro do Falcão, né? Eu conversei bastante com ele ontem. e realmente o clima foi muito emocionante. O almoço de domingo. Eu disse pro Paulinho, Paulinho, aceita. Aceita, que eu acho que é uma boa pra todos nós, é um momento importante pro clube. E hoje todo mundo portão 8, né? Não precisa ficar brabo, pode chegar lá e... Não, portão 8 hoje é só alegria. Portão 8 é só alegria. Faz tempo que não tem portão 8 no Brasil. O Falcão acertou com o Internacional e o preparador físico vai ser o Marcelo Yuca. Ô, Pito, achou... Eu não entendi, cara. Não gostei da brincadeira. O Rapa, Falcão do Rapa. A contratação do Falcão. Tu não acha que é uma imitação? Quer que eu fale? Quer que eu fale? Vou falar duas coisas. Então, porque eu não venho hoje no Bola. É muito importante tua manifestação. A primeira, eu tenho a impressão de que falta pouco pro Inter virar tricolor azul, preto e branco. Falta pouco. É o próximo passo pra seguir. Que ridículo teu comentário. Tanto que imita. Mas tu sabe que o... Não, peraí, a segunda coisa. A segunda é a minha opinião mesmo, séria. Essa contratação do Falcão pelo Inter mostra o quanto realmente somos movidos e somos provocados pela emoção. Que a vida, na maior parte do tempo, ela é muito mais emocional do que racional, o que é, às vezes, perigoso. Porque se botar realmente ali, ponto de faca, um clube que se diz grande como é, bicampeão da América, atual, inclusive. Campeão do mundo. Se tu não já considera o Inter grande, e eu sei que tu não considera. Sim. Muita gente considera. Não, o Inter é grande. E respeito a esses, né? Vamos. Eu tentei. E atual campeão da América, ele não pode demitir um treinador, que é, inclusive, o treinador campeão, alguns meses depois. E no lugar desse, chamar um cara que teve uma pequena experiência como treinador há 17 anos atrás. E nesta pequena experiência como treinador, ele não foi um bom treinador. E há 17 anos parado. Isto é beira o absurdo, se não fosse considerado ele o grande ídolo do Colorado. Inclusive, nessa essa experiência que o Falcão teve... Mas ele não estava trabalhando de padeiro, ele estava trabalhando no futebol. Essa experiência que o Falcão teve, ele passou pelo Inter, dizendo, né? Que o Inter não é time grande, já começa uma forma mas racional. Ali foi uma brincadeira que o próprio Feta pegou no meu pé. Eu acho que tem razão. Acho, obviamente que o Falcão é uma grande aposta, mas o Falcão é um cara do meio do futebol. Ele pode dar certo como pode ser. Ele o Celso Roth, por exemplo. O Celso Roth está todo mês trabalhando com futebol. O meu comentário não é se vai dar certo ou não. Eu estou fazendo uma análise de uma contratação e não uma previsão. Deixa eu te só comentar, só fazer um comentário. Não é. O Celso Roth foi demitido horas antes, dias antes, um dia ou pouco menos antes. E tardiamente também. Tardiamente, rapidamente, não vamos estender aqui, hoje tem Bola nas Costas de noite, daqui a pouco, depois do intervalo, tem Bola nas Costas, completamente errado o programa hoje, né? A gente fez os comentários, não tá teve Marcelo, tá virado o programa show hoje. Show de bola, né, gente? Aliás, de quinta-feira pra cá, o programa nunca mais vai ser o tá mesmo, loucura, mas vamos tá tentando. Olha só, o Falcão, o Roth foi demitido e o Falcão, antes mesmo de saber se ia assumir, talvez até já soubesse, deu duas ou três dicas pro Internacional, que utilizou as dicas no jogo de ontem e tu viu o que deu. Só o fato de tirar o Damião do isolamento e botar alguém pra jogar do lado, alguém não, o Sobis pra jogar do lado dele, já foi uma mexida do Falcão sem ser técnico do Inter e tu já viu o que aconteceu. Como é que o Celso Roth, cara, que é profissional e é, segundo comentários, um dos 5 melhores técnicos do Brasil, não via isso dentro das suas convicções, cara? Mas é impressionante. Como é que mantém um cara desse jogando? É a teimosia muitas vezes, cara, porque o cara, eu vou analisar pro outro lado. É muito poder, cara. Pro lado do musical. É muito poder. Pro lado musical, assim, às vezes tu tem um bom time de músicos e um maestro muito teimoso, muito chato, muito ranzinza, faz com que o músico toque sempre no limite que eu preciso só tocar pra fazer o meu contrato, pra cumprir a minha tarefa, porque o cara tá me incomodando. Entendeu? Deu pra ver aí nos comentários do D'Alessandro, no comportamento do D'Alessandro e de outros jogadores, que realmente, cara, tinha alguém incomodando, velho. Tinha alguém pedindo coisas que a gente não queria fazer. É isso aí, cara. Entendeu? É simples. Entrou um cara agora que disse: olha, cara, eu já fiz isso, eu tenho currículo pra isso, olha as paredes do Beira-Rio, todas têm a minha cara aqui, eu sei. Então é o seguinte, agora aquela bandeira com a cara do Falcão tá parecendo o Guga Kirten, gente. Vamos redesenhar a bandeira do Falcão. Para aí, meu. Parece estamos providenciando já aí. Outras fotos mais atuais do Paulo Roberto. Cara, é pra ser a foto do Falcão, parece o Guga. É verdade. E aí ontem o Renato. Parem de gorar, velho. Parem de secar a parada. Ontem o Renato, com um bom humor, que já é peculiar, né? Brincando, né? Ele foi companheiro de ele foi seleção. Treinado pelo Falcão e ele também companheiro. 86. Né? E aí brincou assim, ah, quem é melhor? Aí ele falou assim, é, eu, com todo respeito ao Falcão, eu sou campeão do mundo. E aí já começou uma brigalhada, cara. Que coisa ridícula. Sabe, ninguém, não consegue ver na cara do Renato que ele tava brincando, sim, que ele, sabe, brincou com um amigo dele, um cara que ele conhece, bobagem, que já trabalhou. Cara. E aí os torcedores ficam se matando. É uma doença, né? E os caras vão tomar chope de noite junto. É, aí tu vai ali, brinca no Twitter em cima, cara. Aí eu botei uma frase, né? Assim, é, Ceará falando que é melhor que o Gamarra porque ele foi campeão do mundo, uma brincadeira assim. Aí já leva xingão de tudo que é lá, é, já. É muito difícil. É, especialmente segunda-feira. Classificado! Duas ofertas da nossa audiência. Eu queria fazer dar um depoimento aqui, atestar a competência do quadro dos classificados do Pretinho, cara. Eu usei os classificados do Pretinho agora semana passada, fiz uma compra e olha, cara, é demais. Funcionou. A audiência do Pretinho é demais. Parabéns, nós vamos manter este quadro no programa para o resto da vida. Obrigado, querido. Vendo guitarra Shelter SG vermelha mais case luxo, seminova alinhada e regulada. Tô indo pra São Paulo e preciso muito vender essa guitarra. Baita guitarra. Tô cobrando por ela um bom preço e estou aberto a negociações. Pretendo ingressar em um monastério lá. Gostaria de terminar uma série de estudos os quais comecei. E para isso, tem que me desagarrar, ou melhor, me desgarrar desta belezinha. Está em perfeito estado, sem nenhum arranhão e faz um som maravilhoso. Quem estiver interessado... É a guitarra do Jimi Hendrix, essa aí. Mande um e-mail para... Vendo minha super guitarra @hotmail.com. Jefferson Vargas de Palhoça. O Jefão lá da Palhoça. Essa daí é do demônio, hein? Vem, Jefão. O cara vai pro monastério, cara. Essa daí é do demônio. Segunda oferta: vendo dois bancos de competição San Marino preto com detalhes em vermelho, BA11. Olha aí, Pi. Pequeno reparo lateral por R$250. Motivo: na compra de um Palio tunado, não me adaptei com os bancos excelentes para tuning. Envio fotos. Um banco traseiro para Palio Fire, cor cinza novo, por R$100 ou tudo por R$300. Olha aí. Quem tá afim de trocar os banquinhos do Palio aí? Tu sabe se é reclinável esse banco aí? Não deve ser reclinável, se é pra comprar. Não, aqui é reclinável, nós vamos ficar curtindo. Quantidade de gente pobre agora mandando e-mail pra esse cara, né? Por quê, amigo? Pobre adora isso, né, gente? Pobre gosta de dar uma mexida. Incrementar o carro. Eu gosto, meu, eu também gosto. Em vez de comprar um carro bom, pô, 20 pau, gasta 20 pau num Fusca. Todo mexido. Não, e os carros que o som vale mais do que o carro. É, não, eu já vi, cara, isso. O meu pai tinha um Fusca branco. Placa E, nunca vou me esquecer, na época eram só duas letras, E-0-0-1. Né? EA1700, placa de alegria. Placa amarela. Cara, placa amarela. Inacreditável o som que tinha dentro do carro do pai, cara. Era um fusqueta ali, botou ele que colocou tudo, tava larga. O Fusca tem a melhor acústica pra fazer som, ele é uma concha. Que é não só pra fazer som, né? É verdade, não muita coisa, verdade, né, Gaúchão? Mas é bom uma alturinha, né, tchê? Mande você também a sua oferta pros classificados do Pretinho, é o e-mail do programa, pretinhobasico@atlantida.com.br, bota no título Classificados do Pretinho, mandar um grande abraço pro Leandro Alves de Joinville, com quem eu tive o prazer de fazer uma negociação aqui nos Classificados do Pretinho. Abraço, Leandro, obrigado pela força aí. Gente, eu queria aqui dizer que o Desclassificado do Almir é um grande sucesso, eu tive a oportunidade de fazer também um negócio. Olha aí, Almir. É mesmo, Almir? Legal, comigo, exatamente, comigo mesmo. Como é que tá o airbag aquele de concreto? Aquele airbag de concreto tá ótimo. Tá, salvou muitas vidas. Tem um pra mim, tô precisando trocar o airbag do carro. Claro que tem pra ter. Nunca ninguém voltou pra reclamar. Oh, que legal, cara. Produtos da Almir que tem. Nunca ninguém voltou pra reclamar. Oh, vai da frase promocional essa, hein? É o slogan da equipe, né, gente? Produtos da Almir que tem. Nunca ninguém voltou para reclamar. Eu tive a oportunidade de fazer várias negociações essa mesa aí. Tipo o que, Almir? Ah, comprei várias coisas aí também. Comprei um iPin. Um quê? Um iPin. iPin? Novo lançamento da Apple. É vendido na mandioca da Apple. É vendido na feirinha ali. iPin. E agora, gente, tô aqui pra lançar a energia elétrica wireless pra sua casa. Pô, que legal. Pra sua casa, você tá cansado de fio, não tá? Pô, fica muito feio o fio, muito né? Muito feio, homem. Muito fio, muita tomada, muita coisa. É verdade, aí, custa muito. Boa. Na obra, o preço da instalação elétrica é mais de 60%. Mais de 60% da instalação elétrica, gente. Então, como é que na televisão? Vocês devem estar se perguntando. Como é que chega a energia elétrica? Como é que chega a energia elétrica? Vocês devem estar se perguntando isso. Como? Não. Facilmente, como é sem fio, wirelessmente. Pô, demais, cara. Wirelessmente através. Através do lençol freático. Através do lençol freático, mandamos energia para a sua aí casa. Fica que nem a... Como é que é o bicho aquele do filme Rio? O papagaio branco aquele, a cacatua. A cacatua. Eu tomo um choque. Eu ainda não vi o Rio. É demais, Só vi o choro. Cacatua. Uma pergunta, Almeida. E cacatua, não tem mais 110, 220. Não tem mais preocupação com fio, com trivolta. Ou não sei o que. Coisa, fio terra. Isso é demais, Almeida. É verdade. Parabéns. Mais uma inovação da Almeida. Revolucionário. Revolucionando o mundo. Muito bom, amigo. Tá trabalhando só com wireless agora. Né? Só com wireless, né? Só Rede Wireless. É até abrir uma holding, né, agora. Qual? A holding Wireless Group Almirketing Development Group. Muito bom. E o jingle é Fio Maravilha. Show de intervalo. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos com Coca-Cola, Lojas Colombo e as ofertas da TIM na Colombo. E nova skin, o cervejão do Atlântida Festival. Queria perguntar para os amigos se vocês sabem o que é ou o que faz a diferença. Pois não. Muito obrigado, Almir. Empreender faz a diferença, Almir. É verdade. Vem aí o desafio Sebrae. Se você é universitário e quer ser um futuro empreendedor, não pode ficar fora dessa. O desafio Sebrae é um jogo virtual para estudantes universitários que simula o dia a dia de uma empresa. Exatamente. E a capacidade de administrar um negócio por 6 meses. No final, as melhores equipes de cada estado vão para a etapa nacional e podem ganhar iPads, bolsas de estudos e ainda uma viagem internacional. Então, meu mano, tá a fim de encarar o desafio? Reúna seus colegas e monte uma equipe de 3 a 5 integrantes, porque chegou a hora de você fazer a diferença. Acesse desafio.sebrae.com.br e garanta sua inscrição até 11 de maio. Desafio Sebrae, a ideia é fazer a diferença. Eu já me inscrevi. Participe, Almir. Exatamente. Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas. E aí, quem é que vai? Vanzolin! Como tu tá bem, Alexandre? O comando tá cada vez mais bacana, hein? Obrigado, parabéns, Vanzolin. Eu que te vi no meu colo começando. Sigo teu fã, Vanzolin. É mesmo? Continua? Sigo teu fã, Vanzolin. É, eu tô muito feliz com a chegada do Paulo Roberto aí. Qual é o time do Falcão, Vanzolin? O Paulo Roberto já tá com o time novo aí, né? Qual é o time do Falcão? Vai agora já no fim de semana, vai com o Sérgio, o Jorge Antônio, o Argel, o Denilson e o Edmilson. O Bernardo, o Daniel Frasson, o Caíco ou o Mazinho Loyola. O Mazinho Oliveira ou o Renatinho. Também o Paulinho McLaren, tá jogando muito bem nos treinos aí. Talvez o Ricardo. Ou o Alexandre Xoxó, né? Xoxó! Talvez o Rubem Dario também, que tá crescendo nos treinamentos aí. Vamos ver, né, o que o Paulo Roberto tem pra ver aí. Baita time. Vai botar o Xoxó no olho. Olha que o Xoxó é o Xoxó. Vanzolin, não me erra o nome. Rubem Dario. É Rubem Dario, né? Rubem Dario. Ah, é o Rubem Dario. Vanzolin. Faz um H pro time tricolor aí. Lembra que o Xoxó levou o pênalti que deu o bi da Libertadores com o braço do Dinho depois? Eu me lembro bastante do Picasso, Wilson, Tieta, Beto, Fuscão e Bolívar, Cacau, Iura, Eneca, Zequinho, Tarcísio e Ortiz. Ali eu me lembro bem ali. Boa, tá começando. O Vanzolin. Vai esquecer, né? Mas vamos lembrar o catarinense também, né? Everton, né? Everton, teu nome, né? É, mas o Bergan, o Bergan. O Vanzolin. Pois não, é. Foca. Alessandro, é o... Catarinense, oitava rodada, ontem o Metropolitano 1, o Brusque 0. Jogaço, gente. Negócio inacreditável, um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida. Joinville 5, Ibitu, o Ibituba tá crescendo também, tomou 5 ontem. Olha, no Joinville, o Lima fez os 5 gols. Sim, como é que ficou no Fantástico? Ele pediu mais de uma música? Não, o Tadeu Schmidt falou que se ele fizesse 6, ele ia pedir 2. Ah, sim. Mas fez 5 gols. Daí quase pediu 2 músicas no Fantástico. É, me desculpa, mas porque ele é do Joinville, né? Porque se fosse do Flamengo, sim. São Paulo, aí pediria até 3, quem sabe. Também uma notícia muito boa aqui pro Marcos Piangers, né? Que é o Figueirense 3. Criciúma 2, o jogaço também acompanhasse ontem, né? Foi um jogaço mesmo. Foi um jogaço mesmo, esse eu vi. O Criciúma fez 1-0, depois o Figueira virou 3-1. E aí o Criciúma descontou 3-2. O Zé da Silva, um abraço pro Zé da Silva. Chegasse a gravar esse jogo pra ver hoje de novo ou não? Não precisa ter internet, mas ali. É, Marcílio Dias 1, o Avaí 2. O Avaí conseguiu ganhar do Marcílio Dias, né? É, então rapidamente é isso, né? Mais o quê? Concorde aí, Chapecoense? Grande abraço pra Chapecó, grande terra, Chapecó 3-0 ontem no Concorde, hein? Chapecoense, eu acho demais essa mudança de voz do narrador esportivo. Sim. Que coisa, que, né? Quando ele veio, o Pedro Ernesto, por exemplo, hoje, que pra mim é o maior nome da narração esportiva do país, veio o Pedro Ernesto daquele jeito. Aí ele para, grande abraço, sabe? Muda o tom demais, de voz, né? É demais. Pedro Ernesto, tu é demais. É muito treinamento, né? A gente treina muito bastante com isso. E também vamos também dar os confrontos finais da Taça Farroupilha, quem sabe, Alessandro? Vamos, boa! Não tem problema? Não tem problema, manda bala aí. Então vamos lá, o Internacional enfrenta o Santa Cruz. O Juventude enfrenta o Lajadense, o Cruzeiro enfrenta o São Luís e o Ipiranga enfrenta o Grêmio. Muito tudo bem. Isso para chegarmos na semifinal e, obviamente, logo depois da semifinal, vem aquele momento de confraternização, que tem a volta olímpica, né? Ainda tem esse negócio de volta olímpica? Tem. Inclusive agora, quando o Grêmio conquistou o primeiro turno da Taça Farroupilha, a Taça Piratini, perdão. O Grêmio deu a volta olímpica. Que bonito. Então já acabou o negócio. É importante. Já importante, teve até a volta olímpica. Ô, Vanzolim, deixa eu dizer mais uma vez pra torcida colorada, hoje 5 da tarde, todo mundo em frente ao vestiário, do ladinho do portão 8, pra receber o Falcão, e logo mais às 5:30 da tarde, o Falcão vai dar entrevista coletiva, chegando ao Esporte Clube Internacional mais uma vez, e todo mundo vai poder entrar de graça no Beira Rio, pelo portão 8, pra assistir a coletiva do Falcão naquele baita telão que o Beira tem. Tá falado? Obrigado pela parceria aí. O Fetter ainda falou que, além do Falcão, vai estar do ladinho, né? O ladinho. Lateral esquerdo. Sabe que o Vanzolim falou ali de Chapecó e nós estaremos na região de Chapecó neste sábado. Tem a balada do Pretinho em Pinhalzinho. É uma grande terra. Chapecó, minha velha. Posso contar uma piada pra galera de Pinhalzinho? Piada velha do Porã! Apoio! Refrigerante Zumbu! Meu Deus! Tá ganhando uma grana do Umbu, né? É Umbu 4 litros. Cara, não tem como a gente só ganhar dinheiro. Quem tá ganhando uma grana por fora do Umbu. É a rede Brasil, né? Umbu 4 litros. Como pode um Umbu ser tão grande, né? É verdade. É isso aí. Juliano de Floripa enviou essa. O homem caminha por uma drogaria, uma farmácia, com o seu filho de 10 anos. Acontece deles passarem pela seção de preservativos e o menino pergunta: Pai, o que é isso aqui? E o pai responde: ah, filho, isso aqui são os chamados preservativos, filho. Os homens usam para fazer sexo seguro. Ah, tá, pai. Ah, legal. Já ouvi falar, hein? Já ouvi falar nas aulas de educação sexual lá na escola. Ah, legal, pai. Aí olha pra prateleira, põe um pacote com 3 preservativos e pergunta: Pai, por que que esse aqui tem 3 no pacote, pai? Por quê, pai? E o pai responde: esses são para os garotos do segundo grau, meu filho. Uma para a sexta, uma para o sábado e uma para o domingo. Ah, legal, pai, legal. Agora ele pega um de 6, pacotinho com 6, pergunta: e esses aqui, pai? E esses aqui para que serve, pai? Ah, esses aqui são para os garotos da faculdade, meu filho. Ah, 2 para a sexta, 2 para o sábado e 2 para o domingo. Pai! Oi! Ah, pai, que legal, é? E quem é que usa esses aqui, pai? Pergunta o menino apanhando um pacote com 12. O pai suspira e responde: ah, filho, estes são para os homens casados. Um para janeiro, outro para fevereiro, outro para março e assim por diante até dezembro. O cara ainda diz aqui, ó: se você tá rindo é porque é casado. Se você falou não acredito, casa pra tu ver. Valeu, tu aí. Vê a influência dos canais, TV a cabo, todos os desenhos animados da vida pessoal, né? De tanto por assistir com os filhos dele, ele faz a voz que nem os Padrinhos Mágicos, o Fernandes e Ferro. É verdade. Interpretação na hora da vida. Eu tô treinando no fantoche, né, cara? Eu treino lá no... Cara, aliás, tá demais o blog do Pretinho. Novo blog do Pretinho, né? Agora com links que abrem rapidamente. Atualização quase toda semana. Quem mais que fotos, tem? Fotos, imagens lindas. Imagens lindas. A foto do Porã fantochando e do Pierre olhando. Minha filhinha. Abraço com a cara do Pretinho. Cara, dá uma entrada agora no blog do Pretinho que vale a pena, cara. Vai, tá nego, velho. Ô, galera do Pretinho, meu nome é Diego Severo. Tô mandando pra vocês o Dicionário das Loiras. Abreviatura: ato de se abrir um carro de polícia. Alô, Patia. Dá um telefonema pra ti. Barbicha. Boteco pra fresco, Cris. Cale-se. Ordem pra ficar calado. Cala tua boca. Cala tua boca. Caminhão. Uma estrada muito grande. Catálogo. Ato de se apanhar coisas rapidamente. Catálogo. Catálogo. Combustão. Mulher com os peitão grande. É, combustão, eu gosto. Destilado, aquilo que não tá do outro lado. Detergente, ato de prender indivíduos suspeitos. Determina, prender uma garota. Determina. Esfera, animal feroz amansado, né? Homossexual, sabão utilizado para lavar as partes íntimas. Leilão, aquela leila com mais de 2 metros de altura. Karma, expressão mineira para evitar o pânico. Karma, filha de mamãe. Locadora, mulher maluca com o nome Dora. A louca Dora. Novamente, disse indivíduos que renovam sua maneira de pensar. Obscuro, OB na cor preta. Quartzo. Quartos. Partes de um aposento, de um apartamento. Razão. É um lago muito extenso, porém pouco profundo. Razão. É, razão. Rodapé, aquele que tinha carro, mas agora roda-pé. Roda-pé. Saara, mulher do Jacó. Sexólogo, é um sexo apressado. Como são muitos, vou parar por aí. Sexo logo. Em nome do tá bom. Vamos marcar os que não foram. Isso. O maior sucesso desse programa chama-se Duelo de Frases. É verdade. O maior, novo maior sucesso desse nós programa. Nós temos aqui milhares o Geiso de já era. O Geiso já era. Agora é o Duelo de Frases. É legal de corpo presente ou vocês querem que eu saia? Não, é legal pro desempate. O corpo fica. Pro desempate. Vamos então com um ouvinte chamado Lucas de Castro. Tem nome de cubano, né? Tem nome de cubano, parece cubano. E talvez gosta de um cubano. Na boca. Abraço pro cubano Torres, né, que viaja com a gente. Nosso ouvinte manda uma frase desafiante e tenta assim desbancar o primeiro lugar do Mr. P na parada de grandes frases da humanidade. A frase é a seguinte: felicidade é quando não precisamos mentir para nós mesmos quando nos perguntamos: quem sou eu? Cara, é um lance emocionante. Muito bom. Mais ou menos. Não. É pra ser engraçado. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Adesão fraca da plateia, hein? Cara, desanimando. Desanimando. 27 de setembro de 2010, Mr. P acordou. Peraí, setembro ou dezembro? Setembro. A primavera do ano passado. É mais fácil encontrar quem queira falar do que encontrar quem goste de ouvir. Excelente, né? Outro ouvinte tentando aí desbancar Mr. P do primeiro lugar do pódio dos grandes frasistas da humanidade, Eduardo Del Rio. Tem nome e sobrenome de escritor. Esse é perigoso. Quero lance, né? Del Rio, né? Ao outro lado del Rio, cansado. Nós, homens, vemos a revista Playboy do mesmo modo que vemos a National Geographic. Contemplar lugares exuberantes e maravilhosos onde provavelmente nunca veremos ao vivo. Eu vou pegar uma das mais fracas do Mr. P. Cara, tá, a audiência vai ter que se puxar muito. Vai ter, não tá altura. Não é assim, não. E olha aqui, ó, eles estão mandando frases de outros caras, eles acham que a gente não sabe de frases. E o Eduardo Del Rio ainda manda um abraço pro Beto Xavier. Tentando conquistar o voto do júri, ainda manda um abraço pro Beto Xavier. 12 de julho de 1978. Mr. P acordou. 78? 78. Tu não era nem nascido ainda, porra. Eu não era nascido. Nem eu, nem o Pianja. Não, tava. Vocês não eram nascidos e o Mr. P já tava acordando. Tava fazendo frase. Copa da Argentina terminando. Nesse dia 12 de julho, o então Everton Cunha escreveu. O Neco, nessa época, né? Neco de Canoas. Neco de Canoas. Neco de Canoas. Alô, Neco de Canoas. Muitas coisas você pode, mas não deve. Que é isso? Sucesso, essa mais pra aqui, 78 tava começando. Essa eu entrei com o time misto. Muito, justamente problema. Por isso, naquela época, com 14 anos, ele já dizia isso. Mr. PB, era. Não, isso, Mr. PB, time misto. Claro. Time misto. Última, não, última já foi essa aqui. Vamos guardar um pouquinho pra dar 6. Guarda. Tem um e-mail aqui. Muito importante pra ler aqui, cara. Que é o e-mail merchan, de. Não é merchan, não é merchan. Só acho importante o merchan, cara. Não acho importante merchan. Tu desconhece, né? Eu acho importante ler o e-mail do ouvinte, que é o que eu vou fazer agora. Michael Parnov. Da Coca-Cola. Parnov. Michael Parnov. O grande Parnov. Diz o seguinte. Não, o Michael Parnov é da Apple Solutions. Opa, é Apple Solutions da Tchecoslováquia. A Apple Solutions. Diz ele aqui, ó. Me deparei com uma situação engraçada ontem. Enquanto abastecia meu carro na esquina. Troca a trilha, cara. Valeu, obrigado, Magola. Eu tava achando. Eu também pensei que ia ler assim. Eu também achei. Não, eu ia. Com eu uma situação engraçada. Situação engraçada quando estava abastecendo meu carro na esquina da Aviador Porto com a Ipiranga. Tchê. Fui abordado por um cidadão com uma bolsa. Ele me pedia alguns trocados ou então uma bolachinha. O detalhe é que dentro da bolsa havia um gato. Mais inusitado do que isso é que ele carrega outro gato na cabeça. Outro fato que me chamou a atenção é que ele carrega um celular no peito, onde estava ligado o som da Atlântida. Achei engraçada a situação e ajudei-o com algumas moedas. Em seguida, ele se apresentou como Highlander e apresentou o gato da cabeça como Almir. É verdade. E eu questionei o porquê do nome. Miau. E ele me disse que era inspirado no Almir do Pretinho Básico da Rádio Atlântida. Antes mesmo de eu fazer outra pergunta, ele disse: o Almir, aquele que fala as frases antes da morte, faz os desclassificados do Pretinho. E fez uma breve imitação do Almir. Pode ficar tranquilo, querido. Ele é fã do programa e sempre que consegue uma tomada emprestada para carregar o seu celular, ele ouve as duas edições do Pretinho Básico. Não sei se vocês já tinham ouvido falar nele, mas achei incrível o quanto vocês representam na vida dos ouvintes. O Michael é morador de rua, que passa fome, passa frio, mas 2 horas por dia ouvindo rádio e 2 gatos fazem da vida dele uma alegria. O pessoal que estava no posto parou para observar o porquê de eu estar filmando aquele mendigo aquela hora da madrugada, e além de se divertirem com a situação, acabaram ajudando o Highlander. Prometi que faria o vídeo chegar até vocês e que tentaria que mandassem um abraço para ele, torcendo para que o celular estivesse carregado no momento do abraço. É isso aí, galera. Sou fã do programa e sempre que posso ouço as duas edições do Pretinho Básico. Michael Parnov. O vídeo, cara, que o Michael gravou tá no blog do Pretinho. Exatamente. No Twitter do Pretinho. Por que não tá no blog do Pretinho? Porque a gente tava indo pra casa do ouvinte. Vamos botar no blog, Ah, e nós só voltamos agora da casa do ouvinte. Eu conheço o Highlander. O Potter não parou depois. Highlander é amigo meu, eu trabalhei com consultoria de investimento com ele. E aos poucos nós vamos reaparecendo na mídia. Os mendigos estão aparecendo. Vocês não têm ideia. Vocês, seus ogros, não tem noção da sensibilidade disso aqui, né? Não, vocês não têm noção. Vocês não alcançam, né? Sou um gay como eu pra alcançar, né? Não te ofende. O que não me ofende, de maneira alguma não me ofende. Me entristece o descaso, sabe? O pouco caso, na verdade. Mas é fora de série isso aí. Me entristece o pouco caso que vocês fazem da situação. Não, mas é incrível, porque às vezes a gente acha que tá fazendo o programa só entre amigos. O nosso mundinho é mais legal, né? A gente olha pro nosso umbiguinho, vê que tá tudo aqui em volta, espelhinho e tal, tá tudo certo. O Potter viu isso aí, recebeu isso aí, mandou pra vocês pro Twitter, o Potter. Pegou, entrou no Twitter do Pretinho, espalhou o mais rápido possível, isso na sexta-feira, no sábado, que a gente tava indo pra casa lá mesmo do Sadol. né? E todos nós vimos. Espalhei isso pra você. A gente parou no posto de gasolina que a gente marcou lá, viu isso antes, se emocionou. A gente tá emocionado com isso aí. E mais. O nosso silêncio aqui, ao terminar a tua leitura, talvez seja cúmplice do silêncio daqueles que nos ouvem e que sentiram o mesmo que todos nós. E outra, vou atrás desse cara, vou filmar esse cara aí, vou atrás do Highlander aí. Aí, Highlander, se tiver ouvindo... Já filmaram ele. Mas eu vou atrás dele, vou conversar com ele, pô. Vamos trazer o Highlander aqui no estúdio. Pode ir, cara, ele é um gato. Vamos levar no churrasco amanhã. Churrasco da firma amanhã, o Highlander. Tá, era isso então. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico na Rede Atlântida. Muito obrigado Highlander, pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho Básico. Até aqui viemos com Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Ofertas da Colombo, ofertas da Tim na Colombo e Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Vem aí mais um Cabelo no Espaguete. Voltamos logo mais às 6 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência.